Como esquecer disso, rapaz? Ah, bom. Atenção, meu amigo, minha amiga, porque você concorre no espetacular e moderno. Fixa Chuquinha, alisadora superdirecional com Lambi Lambi Gomex e Limpa Lex, flexível nos modelos. Paulinho Palácio, Palácio Paulinho e Chuquinha lá. Eu não entendi, bolhufa. Vou falar de novo. Espetacular e moderno. Fixa Chuquinha, alisador superdirecional com Lambi Lambi Gomex e Limpa Lex, flexível nos modelos. Paulinho Palácio, Palácio Paulinho e Chuquinhas Max. Cara, isso é pra prender as madeixas do Paulinho Palácio? Paulinho pegou um vento danado hoje de manhã, a Chuquinha ficou toda... descabelou o palhaço. Então tá bom, tá aí, ligue e participe!